Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Visita do secretário Ratinho Júnior ontem aqui a Foz do Iguaçu. Temos mais do que apenas o anúncio de obras viárias na cidade? É verdade. Teve aqui o Ratinho Júnior, que é filho do Ratão, né? Ele é o titular do SEDUR, chamada SEDUR, Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Beto Richa. E, segundo ele disse, o Reuni Pereira também confirmou, ele veio aqui para dar a boa notícia de que está sendo canalizado 10 milhões de recursos lá do governo do estado para ser investido aqui na malha viária do município. Perto de 100 ruas e avenidas vão receber recapamento asfáltico, né? É um sonho antigo, e haja vista que nós temos aí, segundo o Reni mesmo falou, nós temos vias aqui, ruas e avenidas que há 10, 15 anos que não recebem melhorias. Portanto, está aí o Ratinho trazendo esse recurso. Foi muito comemorado ontem, eles estavam aí andando para a cidade toda, e é o que nós temos que dizer é que eu sempre falo e volto a repetir. Essas ações que visam melhorar, trazer benefícios à população de Foz, elas só são possíveis hoje, no atual momento, dado a boa relação que o prefeito Reni Pereira conseguiu, grangeou, junto ao atual governador do Paraná, Beto Richa. Isso, no passado, nós não víamos. Voltamos a repetir, porque as coisas aqui na cidade têm que ser incessantemente repetidas, porque tendem a cair no esquecimento. Nos 8 anos que o senhor Roberto Requião foi governador, e o Paulo viveu a turras com ele, todos se lembram disso. Era boicote para aqui, para lá, e o Requião muito pouco ajudou o município, por causa da briga do Paulo com ele. O Paulo botou um apelido no Requião de Requeijão, e assim sucessivamente. E hoje pode-se dizer que isso não existe mais, a relação Prefeitura de Foz, governo do estado, ela é muito salutar. Haja vista aí essa parceria da melhoria das nossas ruas e avenidas através do repasse de 10 milhões. Parabéns, então, ao Ratinho Júnior e também ao prefeito, que está sabendo, pelo menos nessa vertente, lidar com esse assunto com sucesso. E por falar no ex-prefeito Paulo McDonald Guise, o que é que temos de notícias a respeito dele? Eu tenho visto apenas algumas postagens que ele próprio faz ali nas redes sociais. O que é que temos aí de concreto? Paulo tem planos, inclusive, de se candidatar agora nessas eleições ou está complicado com a justiça eleitoral? Está complicado, né, Guilherme? Não esqueçamos que ele se meteu aí naquela confusão dos famigerados festivais de humor que foram realizados aí por um jornalista da cidade, o Rogério Bonato, não há por que não dizer o nome. Ele fez 4 festivais de humor, dos quais 2 foram denunciados pelo Ministério Público Federal e foram condenados, né? E o Paulo, numa dessas condenações, sobrou para a cabeça dele também. Está lá, ele foi condenado aqui em primeira instância, ele, o Ziraldo e uma empresa do Ziraldo, e também o senhor Rogério Bonato foram condenados. Essa é o terceiro festival do humor. Recorreu em Porto Alegre, no Tribunal Federal em Porto Alegre, e Porto Alegre confirmou a condenação. Portanto, no nosso entendimento, ele tornou-se ficha suja. Ele está aí, coitado. O Paulo agora, ele, em um único canal de comunicação que ele tem para se manifestar, é a rede social, o chamado Facebook. Mas o Facebook, nós já dissemos aqui, ela tem uma grande utilidade para encontrar pessoas, é uma rede de busca, ela é para encontrar pessoas muito bom, mas para política eu acho que ela deixa a desejar, porque o pessoal que frequenta o Facebook já normalmente são pessoas muito jovens que não estão interessadas em política. Resumindo, o Paulo está muito complicado mesmo, é na justiça lá no fórum, né? Eu sempre circulo lá e vejo lá que ele tem várias dezenas de denúncias, processos já que foram acatados pela justiça, onde ele está sendo processado por atos que ele cometeu durante os seus 2 mandatos em Foz. Isso, naturalmente, o processo, ele é uma coisa que não termina, ele só termina com a sentença final. Não podemos esquecer também que a coisa julgada faz do quadrado redondo. Gleisi Hoffmann, ex-ministra-chefe da Casa Civil e também senadora aqui do estado do Paraná, Nós já dissemos aqui algumas vezes que, enfim, esse momento de pré-campanha já está em andamento há algum tempo. Gleisi agora estará também ministrando uma aula magna numa universidade estadual? Sim, ela está sendo esperada sexta-feira na UEL, a universidade lá de Londrina, né? E ela vai dar essa aula magna inaugural. É praxe, quando retornam os trabalhos nas faculdades e universidades, convidar as pessoas renomadas para dar. Ela vai dar, sim, uma aula lá, mas ela vai ter, no mínimo, vai ficar um pouquinho desapontado, porque já tem um movimento lá que vai fazer uma claque lá durante a aula, assim que ela chegar, para protestar sobre algumas ações do governo federal. Vamos elencá-las aqui, duas ou três. Não nos esqueçamos que a presidente da República, Dilma Rousseff, esteve recentemente em Cuba e lá anunciou um aporte de R$1 bilhão. Volto a repetir, R$1 bilhão ela doou, né, para o governo dos irmãos Castro, lá o Raul Castro, o governo de Cuba, é o porto lá em Cuba, Mariel. Do dinheiro dos brasileiros, ela doou R$1 bilhão para ser investido no porto de Cuba. Aí pergunta-se, os nossos portos aqui no Brasil estão, a maioria, sucateados. E, de repente, essa senhora pega esse dinheiro, esse volumoso ativo financeiro, e leva para Cuba para investir lá. Ora, com que intuito? Não esqueçamos que a presidente Dilma Rousseff foi uma presa política, alega ter sido torturada na época da ditadura, e ela levou esse dinheiro justo para um país que, não nos esqueçamos, não deixa de ser uma ditadura. Porque é um dos poucos países do mundo que ainda mantém presos políticos encarcerados em suas masmorras. Portanto, esse a de Gleisi vai ter que conviver com isso aí. Outra coisa é a Petrobras, né? O governo atual, o governo federal, praticamente liquidou com a Petrobras. Hoje a Petrobras, o valor de mercado dela em bolsa despencou. Hoje ela vale 40% do seu valor inicial. Também não nos esqueçamos que a questão também dos apagões que estão acometendo o país, enfim, vai por aí afora. Ela vai ter que ouvir isso na sua aula inaugural na UEL. E falando do governo federal, tem uma pendência para resolver a questão da greve dos policiais federais, que hoje, inclusive, estão fazendo uma nova manifestação? Pois é, há muito tempo que os policiais federais estão insatisfeitos, né, com a maneira com que vem trocada. A delegada sindical aqui, a combativa Bibiana Orsi, hoje eles estão na ponte ali, fazendo um movimento de 24 horas, tipo Polícia Federal na UTI. Querem chamar a atenção para a maneira com que o Ministério da Justiça trata os bravos policiais federais, que estão há 7 anos sem receber aumento. Segundo também a Bibiana, apenas 30% do efetivo dos policiais fazem realmente policiamento, porque os outros 70% estão fazendo atividades burocráticas nas delegacias da Polícia Federal espalhada pelo país. Enfim, eles clamam, esses policiais, por melhores condições de trabalho. E nós não temos como não apoiar esse movimento, porque, à primeira vista, nos parece justo. A Polícia Federal começa a ficar sucateada dos seus agentes. E não nos esqueçamos que ainda é uma das grandes instituições do país, dado ao combate intenso que ela faz ao crime organizado no Paraná e no Brasil todo. Portanto, nossa solidariedade ao movimento ali na ponte, que é pequeno, 24 horas, mas visa chamar a atenção para esse assunto. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.